Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou. Um novo toque, um novo beijo, um novo cobertor. Vai ter que ensinar pra ele um jeito de fazer amor. Duvido que ele entenda sua linguagem corporal. E sem você dizer um ai, já sabe se tá bem ou se tá mal. Você pode até achar o melhor ou o pior, mas nunca igual. Que eu sou só mais um, você não pode dizer. Não é qualquer um que completa você. Na sua vida eu sou bem mais que um ex. Eu sou o ex dos ex. Que eu sou só mais um, você não pode dizer. Não é qualquer um que completa você. Na sua vida eu sou bem mais que um ex. Eu sou o ex dos ex. Rocha! Sua música ponto com o portal da Rocha, tamo junto! Sua linguagem corporal. E sem você dizer um ai, já sabe se tá bem ou se tá mal. Cê pode até achar o melhor, o pior, mas nunca igual. Que eu sou só mais um, você não pode dizer. Não é qualquer um que completa você. Na sua vida eu sou bem mais que um ex. Eu sou o ex dos ex. Que eu sou só mais um, você não pode dizer. Não é qualquer um que completa você. Na sua vida eu sou bem mais que um ex.